Paz do Senhor. Bom, hoje eu quero te fazer lembrar que existe um grande benefício da parte de Deus para todos aqueles que são filhos de Deus, ou seja, que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você deve conhecer algum crente, algum cristão, que durante a vida deve ter ocorrido algo sobrenatural, que o livrou, que o libertou, que o socorreu. Mas isso não é segredo. A Bíblia fala sobre esse benefício. Está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que Deus, ele manda os seus anjos para ajudar aqueles que vão herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação é só aquele que é filho de Deus. Que benefício maravilhoso é esse! Creia que os anjos de Deus existem para te servir e ajudar, se você é um crente em Jesus Cristo. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.